Introdução Workshop 594. Compreendendo a alma. Ancestrais da alma. Alma gêmea para criar o tempo. Iluminação para mudar o tempo. Gemiosidade, como funciona a criação. Espectro de campos dos ganhos. Nos ensinamentos aprendemos que quando viajamos com a alma do homem, fazemos isso criando tempo e controlando a força do campo magnético e gravitacional do lugar, posição, que é a entidade e posse, que é a força de campo do aminoácido. Na morte, a alma se separa da fisicalidade e cria um novo lugar, posição e posse, em algum lugar do universo, onde ganhou força de campo suficiente na Terra, através de boas ações na fisicalidade, para assim corresponder a esse destino. A forma como vivemos nossa vida na Terra determina para onde nossa alma irá após a separação, a menos que ela primeiro seja iluminada pelo conhecimento da criação. O próximo passo em nossa educação sobre o universo é entender mais sobre a alma, sua dimensão do tempo e como ela funciona. O Sr. Cash chamou esse workshop de ensinamento da iluminação e nos deu muitas perguntas para refletir, como qual é o tempo da alma e por quanto tempo ela vive no universo. Ela é reciclada em energia, como o corpo físico retorna aos elementos deste planeta após a morte? Se o homem tivesse uma fisicalidade no espaço, isso faria parte do tempo do universo? Se isso acontecesse, como isso afetaria a lei da conservação da energia do universo? Nas leis da criação, para que um plasma exista, ele tem que se equilibrar com os campos de outro plasma. Isso é chamado de gemiosidade. Portanto, todo plasma precisa ter um gêmeo para confirmar a sua existência e criar um novo lugar, posição e posse, e criar um novo tempo. É assim que a vida é criada em toda a criação. Virou moda as pessoas dizerem que quando se apaixonam, que encontraram sua alma gêmea, e em muitos casos, elas estão na verdade se referindo à fisicalidade. Não devemos nos confundir com o uso incorreto da terminologia aqui. Quando a alma do homem parte, ela deixa para trás a alma da fisicalidade, e portanto não tem um plasma correspondente com o qual criar um loop infinito para poder criar uma nova fisicalidade no novo destino. Na transmutação, embutimos a alma da fisicalidade dentro da alma do homem, e, portanto, podemos criar uma nova fisicalidade ao chegar ao nosso destino no universo. Assim, quando a alma do homem deixa para trás a alma da fisicalidade, ela usa sua alma gêmea com a qual pode interagir e criar assim uma nova dimensão de tempo e lugar, posição e posse no destino. Este é o verdadeiro significado de alma gêmea. O tempo da alma ele é medido por outros fatores na criação e não pela medida física do tempo neste planeta. Mas como medimos o tempo da alma? Nesta dimensão física, usamos a datação por carbono, que por implicação pode não ser tão precisa quanto pensamos. No entanto, aceitamos isso como um ponto de referência. No futuro, aprenderemos a medir o tempo da alma através da medição da força do seu campo magnético e seremos capazes de determinar a sua idade, de que parte do universo ela vem, e também rastrear a ancestralidade da nossa alma, assim como fazemos usando o DNA. Através da força do campo magnético, podemos ver o que ela experimentou em todas as diferentes dimensões do universo e únicos em que se manifestou, e talvez possamos converter essas impressões deixadas nos campos magnéticos em algo como um vídeo gravado da história da nossa alma. É interessante porque o vídeo já é feito a partir dos campos magnéticos, e então converteríamos esses campos magnéticos de plasma em campos magnéticos em estado de matéria. Ou simplesmente reproduziríamos isso através de nossas próprias mentes, que seria assim o melhor reprodutor de vídeo, pois faria todas as conversões automaticamente ali. Mas isso nos levaria de volta ao início da criação? O Sr. Cash disse que não há vestígios do universo neste planeta. Ele contém apenas campos desse sistema solar. E os 20% que consumimos do planeta são de uma ordem inferior e têm a ver apenas com a fisicalidade do planeta, cuja fisicalidade faz parte do sistema solar. Ele disse que podemos rastrear a ancestralidade na nossa alma porque recebemos 80% da nossa energia dos campos universais e que eles adicionam santuários internos da sua força de campo. Em outras palavras, estamos constantemente adicionando a força do plasma na nossa alma e ele continua a se acumular assim esse plasma. Isso é representado na espiral que ele costuma desenhar para um plasma. A maneira como eu entendo é que os campos começam no Criador, no centro, e lentamente se irradiam, e à medida que isso acontece, continuam adicionando força de campo à medida que interagem entre si e continuam adicionando mais e mais experiências que são coletadas na alma do Criador. Cada plasma tem acesso a toda a espiral, mas o local onde ele se conecta à espiral é a força de campo que ele manifesta naquele momento. De certa forma, é por isso que podemos rastrear os campos de nossas almas até a sua origem. Mas há muito mais a entender sobre isso. Essa espiral é realmente uma representação da criação do Criador, mas também é de cada plasma no Únicos, incluindo nossa própria alma do homem. Isso aponta novamente para o micro no macro e que tudo é um. Os campos magnéticos contêm todas as informações de como a energia dos nossos campos magnéticos é construída e eles se lembram de tudo isso junto com o tempo que ocorreu. Todos esses tempos e experiências são adicionados ao intelecto. Será que é isso que chamamos de inteligência? Ter acesso a todo esse conhecimento acumulado da criação? Como o tempo começa, ele também para. E parece que todas as experiências que nossa alma teve nessas diferentes dimensões e universos são coletadas nesses segmentos do tempo. É isso que os livros nas bibliotecas fazem, e hoje usamos gravações de vídeo que estão na dimensão da fisicalidade. Na dimensão de energia, a história está toda gravada no campo magnético. Isso é para as almas que já existem, mas e as almas que são recém-criadas aqui neste planeta? Parece que sempre que há uma atualização no conhecimento, na experiência, na criação, ela é automaticamente adicionada à alma do Criador e a partir da alma dele, os campos para novas almas são retirados. Esse é o meu entendimento. Portanto, as novas almas deveriam ser mais maduras, pois elas têm todo o conhecimento mais recente atualizado nelas. Mas isso deve ser apenas para novas criaturas que são criadas primeiro a partir da alma e depois escolhem manifestar a fisicalidade como desejam. Enquanto aqueles de nós que nascemos primeiro através da fisicalidade, começamos na ignorância e temos que trabalhar para nos construir. Somos feitos de campos que foram reciclados trilhões de vezes. Aqui o Sr. Cash faz uma distinção entre campos usados e aqueles que são virgens, o que significa que vem diretamente do Criador. Porque mais tarde ele disse que se tivermos acesso a esses campos diretamente do Criador, seremos completamente iluminados e através desses campos teremos o poder de mudar o tempo. Nos referimos a essas distinções como hierarquias no estado da matéria, mas esse conceito ele é usado pelos que estão em posições acima para poder controlar os que estão em posições mais baixas. Eu não acredito que seja assim no universo. Cientificamente, é uma questão de reunir força de campo e não é para alguém tentar dominar os outros, porque todos já têm o suficiente para comer e todas as necessidades de sobrevivência são atendidas. Quanto mais gentis, amorosos e generosos formos, mais força de campo reuniremos sem acumulá-la e a criação cresce e se expande a partir disso. É lamentável que, como seres humanos, não compreendamos essa ideia. É algo que deveria ser ensinado desde o início da vida, então nunca prejudicaríamos outro, porque saberemos que, na verdade, estamos prejudicando a nós mesmos. As crianças de Mitra serão os novos seres criados diretamente desses campos puros e atualizados do Criador. Elas serão criadas primeiro a partir da alma do homem, cujos campos estão diretamente conectados ao Criador e recebem essas atualizações. As crianças do universo são outro grupo de seres criados da mesma forma, mas a partir da reunião dos campos do universo. Existem muito poucas delas, porque elas carregam toda a estrutura do universo. Todos esses seres são atemporais, pois eles são energia, mas eles podem criar o tempo e manifestar o lugar, posição e posse, como desejarem e para ajudar os outros. Este é novamente o mesmo padrão de compreensão científica da reunião da força do campo ou campos de ordem superior, porque eles permanecem intocados. Não estamos dizendo que alguns seres têm mais poder do que outros por razões místicas aqui, o que pode ser usado como uma desculpa para a ignorância. A filha de Mitra é um desses seres e ela já está entre nós e irá avançar muito a compreensão da humanidade sobre o universo. Para aprofundar nossa compreensão da criação, precisamos compreender o tempo. E para compreender o tempo, precisamos compreender nossa alma, porque quando a alma se ilumina, ela é capaz de criar e controlar o tempo. Agora podemos realmente compreender por que nós, como seres humanos, sofremos tanto, porque negamos a existência de nossa alma. Foi ela que nos criou, juntamente com todas as diferentes interações de campo e ela mantém tudo o que chamamos de nós mesmos, como o corpo físico, as emoções e o intelecto. A alma em si mesma tem sua própria impressão digital genética do que e quem ela é, sua origem, limite de tempo e como ela vai sobreviver no universo e para onde ela vai. Até agora, focamos apenas na alma em si e muito pouco foi mencionado sobre o gêmeo da alma. As pessoas têm falado sobre a existência desse gêmeo como um segundo sol, mas elas não têm nenhum conhecimento científico sobre isso. Na verdade, acontece que todo plasma precisa de um gêmeo para interagir e se equilibrar. Ter um gêmeo é, na verdade, como a criação funciona, e sem ele não podemos criar nova vida. Como foi mencionado anteriormente, é através do gêmeo que podemos manifestar um novo tempo e lugar, posição e posse. A alma do homem interage com seu gêmeo e cria emoção. Isso se torna um novo ciclo de vida. Esta é outra forma de dizer que é assim que iniciamos um novo ciclo de tempo ou uma nova dimensão da criação. O Sr. Cash nos colocou algumas perguntas sobre nosso gêmeo. Quão próximos precisamos estar de nosso gêmeo? Precisamos estar dentro dele ou podemos apenas estar perto dele? Se a alma do homem tem força suficiente para se tornar uma semente para um novo universo, então como ela escolhe o tempo para encontrar seu gêmeo e iniciar esse novo ciclo? Cada entidade do gêmeo permanece como um plasma individual com suas próprias energias e destino. De certa forma, eles são como um casal. Cada um tem sua própria vida e pode estar com outras pessoas, mas então eles decidem quando se encontrar novamente e em que circunstâncias. A alma do homem carregará dentro de si as emoções que tinha na Terra, como raiva, ódio, amor, carinho e outras. Da mesma forma, outras almas farão o mesmo, e é por isso que quando olhamos para o espaço, vemos diferentes estrelas expressando emoções, mas dizemos que uma estrela é volátil, outra é calma e outra pode criar vida. Os atributos individuais podem se expressar e é por isso que vemos tanta diversidade de vida no universo. Anos atrás estudamos que os campos magnéticos e gravitacionais interagem para criar a massa, que é na verdade um plasma, e então por meio de interações adicionais cria o peso, que é na verdade a manifestação física da vida. Hoje ele está nos pedindo para pensar nisso apenas a partir da dimensão da energia e não do estado da matéria. Isso significa que tudo é energia, e já lemos isso muitas vezes na literatura espiritual, mas agora entendemos isso em termos da ciência da criação. Com essa compreensão, podemos analisar a afirmação agora. Somos criados a partir do peso dos campos do universo, pela interação de um com o outro. Cabe a cada um de nós refletir sobre isso agora. De certa forma, tudo que vemos não é, na verdade, o peso do universo? Ele deu um passo adiante e pediu para pensarmos sobre a massa ou plasma para serem iguais em todos os universos. Para que isso acontecesse, o ponto de referência não teria que ser o Criador, cujos campos se manifestam como únicos? Você pode testar isso encontrando um pequeno graveto e uma pedra grande e pesada e jogando eles juntos ao chão. Então sinta como ambos caem na Terra na mesma velocidade. Se você entender, então você acabou de ultrapassar todos os PhDs das universidades mais renomadas da Terra de hoje. Então se considerarmos isso de uma forma muito geral e tirarmos todas as diferenças, será que uma pedra caindo em direção à Terra neste universo faria isso relativamente na mesma velocidade que uma pedra caindo em outro universo? De certa forma, ainda estamos considerando isso no estado da matéria aqui. Para comparar plasmas em diferentes universos, teremos que considerar apenas as interações do estado de energia, e a energia é definida como campos magnéticos em movimento. Agora chegamos a algo fundamental que se aplica a toda a criação. Podemos ir ainda mais além. O conhecimento virá através da comunicação, onde a emoção e a inteligência se tornam iluminação, e através do controle da iluminação podemos criar o tempo. Isso é absolutamente incrível. Tente sentir o que as palavras estão apontando aqui, e não como normalmente traduzimos as palavras. Então podemos acessar mais facilmente o conhecimento da alma. As emoções são fixas. A inteligência vem em diferentes dimensões. A única coisa que mudará o tempo para a alma do homem é a iluminação. Com a verdadeira iluminação, teremos controle sobre as energias do campo do universo. A verdadeira iluminação vem quando acessamos os campos originais do universo, que são os campos que ainda não interagiram com outros campos. Então compreenderemos a totalidade da criação e nos tornaremos parte da criação, o Yin e o Yang, ou Adão e Eva. Seremos parte de tudo e outro parceiro do Criador. O Criador que foi criado por si mesmo. Isso significa que reunimos força de campo suficiente através do dar, de modo que nos equiparamos aos campos do Criador e nos tornamos assim uma gêmeosidade. Teremos reunido o suficiente para que possamos assim nos manter sozinhos e compartilhar tudo o que temos, pois agora somos parte da criação, sem nada a ganhar e nada a perder a perder. Amor puro. Eu sou o Criador e eu crio para que eu seja, para que eu saiba que eu sou. Quando compreendermos isso e soubermos o que está dentro do Criador, então teremos alcançado o ponto em que podemos medir os campos magnéticos e as dimensões da criação. Não é um instrumento ou como quando os cientistas dizem que o universo tem 13 bilhões de anos-luz. Isso é apenas uma partícula no âmbito da criação, e é a compreensão de uma alma não iluminada a isso. Em vez disso, devemos procurar o tempo da iluminação, e então compreenderemos o verdadeiro significado da vida e do tempo. Houve muitas informações sobre o tempo. Ele disse várias vezes que o tempo é zero. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, que é atemporal e ilimitado. É isso que temos que entender sobre a nossa alma, que ela vem da dimensão da energia universal. Aqui eu acho que ele quis dizer que podemos transferir nosso DNA e RNA para outra dimensão de DNA e RNA, e não existe tempo, porque simplesmente começamos outro ciclo de um novo tempo. Existe uma maneira de dividir o tempo no ciclo da alma. E para outros que consideramos mais avançados do que nós, será porque o tempo deles começou mais cedo e eles acumularam mais campos que nós? Ao compreender a essência do tempo como campos e energia, teremos tempo e vida eternos, e não ficaremos presos à fisicalidade. A única maneira de mudar o tempo é sendo iluminados, e então compreenderemos todas as dimensões e energias, tanto nas dimensões físicas quanto nas não físicas e como elas operam. Os mensageiros universais compreendem isso e vivem em ambas as dimensões do tempo como energia e fisicalidade. Eles são pacientes conosco porque eles sabem que leva tempo para amadurecer. Devemos concentrar nossa vida em preparar a alma para a sua vida no universo, reunindo campos através do dar e do amor incondicional. Eu pensei sobre o que o Sr. Cash disse dessa maneira aqui. Na transmutação, você precisa aprender a confiar para se tornar a alma. Nesta fase do processo, você está sozinho no universo como sua alma, e isso pode não ser tão agradável para algumas pessoas. Mas então você tem que confirmar sua posição, ou a si mesmo como uma entidade, interagindo com outro campo ou plasma. É o mesmo com a iluminação. Confirmamos nossa iluminação com outro plasma que combina conosco, e isso é o que chamamos de alma gêmea. Há um outro aspecto dessa sensação desagradável de solidão, que aqueles que estão no caminho espiritual estão determinados a descobrir a verdade sobre si mesmos e enfrentarão. Eu chamo isso de dor da solidão. É um tipo de sentimento vazio que queima como fogo, mas precisa ser experimentado para ser compreendido. Na verdade, todos nós experimentamos isso em nossas vidas, mas no momento em que surge esse sentimento, rapidamente o encobrimos com distrações, drogas e outras coisas. Alguns se referem a esse processo como a noite escura da alma. Isso é doloroso apenas para o ego, porque ele sente que vai se dissolver na luz. Portanto, faz sentido que alguém experimente isso na transmutação, porque esse é um processo de iluminação. Quando eu discuti isso com algumas pessoas que passaram por isso, elas me disseram que estar só significa ser tudo em um. Houve informações importantes sobre o uso do GANS se quiséssemos parar de comer, mas também para a compreensão geral de como o GANS funciona. O GANS contém um espectro de forças de campo e à medida que o usamos, essas certas forças que serão consumidas dependendo das nossas necessidades. Por exemplo, se estivermos usando o copo da vida e tomando água de GANS diariamente, digamos que haja um espectro de campos com forças entre 1 e 10, sejam elas quais forem. Então, nesse caso, se o número 8 fosse mais necessário do que os outros, com o tempo o número 8 se esgotaria e você iria precisar fazer uma nova leva de GANS para reabastecê-lo. Não é que ele sempre estará lá magicamente o GANS só porque ele é um GANS. Temos que entender como isso funciona. No mesmo exemplo, se estivéssemos tomando o copo da vida todos os dias e esgotássemos a força 8, ele teria assim menos efeito, e poderíamos então pensar que ele não funciona. E não é que ele não funcione, mas sim que não entendemos como ele funciona. O aminoácido pode ser produzido separadamente e podemos continuar reabastecendo ele para que permaneça eficaz assim o GANs. O aminoácido é como a alma do GANs, e o próprio GANs é energia. Portanto, os GANs ainda poderiam fornecer energia, mas poderiam não ser eficazes no que queríamos que fizessem se o aminoácido se esgotasse. Se planejarmos usar os GANs para nos alimentarmos, teremos que obter um amplo espectro de campos para não ficarmos com deficiência de certas energias que podem levar a outros problemas. Mais uma vez, isso requer conhecimento. É por isso que inconscientemente comemos uma grande variedade de alimentos, para que nossos corpos obtenham um amplo espectro de campos. Também podemos obter diferentes forças de campo colocando os GANs em diferentes posições em relação uns aos outros, o que criará diferentes ângulos de interação e diferentes forças de campo. Recentemente temos falado muito sobre os ângulos de inclinação dos planetas e como isso ajuda a criar uma diversidade de formas de vida por meio de mais interações de campo do que os planetas que são verticalmente retos e não têm vida. Esse é o mesmo raciocínio. Devemos prestar atenção quando nosso corpo fica saturado com certos campos e quando nossos GANs se tornarem menos eficazes, precisaremos então diversificar os campos. É claro que por meio de nossas emoções, as glândulas podem compensar a falta de certa força de campo. Mas será que somos capazes de criar esse tipo de emoção? Esse é o mesmo entendimento que temos ao tomar comprimidos de vitaminas. Por exemplo, a vitamina C tem muitos níveis diferentes de energia de campo, mas os comprimidos podem conter apenas um. Então nos perguntamos por que às vezes funciona e às vezes não aquele comprimido de vitamina C. Se a indústria de vitaminas entendesse isso e mudasse para os GANs, talvez as vitaminas se tornassem tão eficazes que sentiríamos a diferença no minuto em que as tomássemos. Há alguns meses, o Sr. Cash operou o sistema de plasma da Fundação Cash em segundo plano sem que soubéssemos disso durante o workshop. Ele disse que voltaria a fazer isso em algum momento e que os buscadores de conhecimento poderiam deixar de comer alimentos e outras coisas. Hoje ele disse que não fará isso. Parece que a principal razão é que eles descobriram quão eficaz e poderoso isso foi através do que os buscadores de conhecimento relataram a eles. Isso é uma indicação de que a tecnologia está pronta quando chegar a hora certa, e que, por enquanto, todos nós devemos tentar nos desenvolver o máximo possível e nos iluminar. Outros tópicos desse workshop. O gêmeo do Criador é Mitra, que também é a manifestação física da energia do Criador. Toda criação em sua totalidade é um conjunto gêmeo com os campos e energia do Criador. É assim que a criação é criada. A ciência nunca observou a energia sendo transferida para uma estrela. Eles não sabem como elas são criadas, mas nós aceitamos muitas falácias de almas não iluminadas. Os chineses mudaram a classificação do novo surto de vírus para uma infecção. Esses ensinamentos amadurecerão no 12º ano, ou seja, em 2 anos. Onde o homem será iluminado para o verdadeiro conhecimento de sua criação. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 594. Os últimos ensinamentos foram sobre o tempo e continuaremos tentando fazer conexões em todas as direções. Através do tempo, qual é a nossa conexão com o nosso Criador e que tempo temos na dimensão da fisicalidade? Será que criaremos outra vida que terá um novo tempo? Nós nos consideramos seres físicos. E quando morremos, nossa alma se separa da fisicalidade. Mas agora aprendemos que nossa alma viaja pelas profundezas do universo e encontra um novo lugar, posição, que é uma entidade, e posse, que é a força de campo do aminoácido da entidade. Isso é pré-definido no momento da partida. O destino foi determinado dentro da alma do homem. A pergunta a ser feita para o próximo passo é: qual é o tempo da alma? Só conhecemos o tempo físico. Mas por quanto tempo a alma vive no universo? Ela se desfaria da mesma forma que a fisicalidade, voltando aos materiais, matérias, energias do planeta de onde veio? Ou poderia haver uma fisicalidade do homem no espaço? Ela se tornaria parte do tempo da criação e parte do tempo do universo? Quais seriam as consequências desse tempo pela lei da física, a lei da conservação da energia ou pelas leis da criação? Para que um plasma exista, ele precisa ter um equilíbrio com outro campo, não apenas para confirmar sua existência, mas também para confirmar seu lugar, posição e posse. qual seria o tempo para essa alma? E como ela interage com o seu ambiente? Quando o homem fala sobre a alma gêmea, da maneira superficial que ele fala, isso significa que ele não tem o verdadeiro conhecimento do que é uma alma gêmea. Quando a alma do homem se separa da fisicalidade, ela precisa ter uma alma gêmea para criar uma nova dimensão do tempo. Na morte física, a alma da fisicalidade se vai, mas no caso da transmutação, a alma da fisicalidade está dentro e, portanto, pode manifestar um novo tempo junto com o lugar, posição e posse. Quando a alma do homem perde a fisicalidade, quanto tempo restante ela tem? Ela pode viajar? Seria apenas dentro do confinamento dos campos magnéticos da Terra? Ou se ganhou força em sua posse, pode escolher outro lugar no universo? E qual seria esse tempo? O tempo das almas deve ser medido de acordo com outros fatores da criação. E será que esse tempo começa do zero e se torna uma semente para outro ciclo de vida? Não precisa necessariamente estar no estado da matéria, mas em uma determinada força de campo da matéria, ela pode então viver outro ciclo no universo. Podemos acompanhar a evolução do homem através do DNA nos genes. Da mesma forma, na força do campo magnético da alma do homem, podemos acompanhar e rastrear a evolução do universo e do tempo. Podemos rastrear a força da alma no ciclo da evolução e o que ela fez em cada tempo. Na dimensão da fisicalidade, chamamos isso de datação por carbono. Como dataríamos a alma? Podemos ver de quais ciclos ela fez parte, foram adicionados a ela, e como ela se comportou e o que viu? Podemos datar por carbono ou datar pelo tempo e a alma do homem, assim como observamos as mudanças evolutivas e tudo mais pelo que o homem passa no estado da matéria. Nosso conhecimento tem que se estender para fazer isso com a força do campo magnético, então seremos capazes de rastrear os ciclos da criação. Levou décadas para descobrirmos como rastrear o DNA. Quanto tempo levaria para entendermos o poder dos campos magnéticos como energia e sermos capazes de datar o ciclo da alma do homem? Seremos capazes de voltar ao início da criação através da nossa alma? Não há vestígios do universo neste planeta. Nós apenas temos um registro das mudanças físicas no sistema solar. A energia é ilimitada e infinita. Quais são as condições necessárias para que nossa alma seja rastreada e datada como fazemos com a datação por carbono, para podermos ver de onde vem cada parte da nossa alma no universo e a que ela está conectada? Queremos ser capazes de descobrir de onde vem a ancestralidade da nossa alma na dimensão dos campos do tempo energético. Hoje em dia, podemos pagar centenas de dólares a organizações das Nações Unidas para rastrearem nossos ancestrais através do DNA. Aprendemos de que maneira eles viajaram da África para o norte da Europa. E será que eles passaram pelo Estreito de Hormuz ou pelo deserto do Sinai e o resto? Mas quando nos tornarmos conhecedores, seremos capazes de rastrear a força do campo da nossa alma, porque recebemos campos do universo. Lembre-se que apenas 20% é o que consumimos deste planeta e 80% vem do universo. A energia de ordem inferior é usada para a fisicalidade e os campos de ordem superior vêm das profundezas do universo e se somam aos santuários internos da força do campo da alma do homem. Então podemos rastrear o tempo através deles, porque podemos determinar quais campos vêm da fisicalidade e quais do universo. É como a espiral que o Sr. Cash geralmente desenha para representar os campos de um plasma. Podemos ver quando os campos se manifestam com uma força particular. Através disso, podemos rastrear de onde veio a alma do homem. Parte da alma terá a construção energética de outra galáxia, universo ou outra dimensão, e em que tempo. E podemos ver como esses tempos foram adicionados ao intelecto da alma. As novas almas são mais maduras porque receberam os campos mais recentes e poderosos da totalidade dos campos do universo? Será que transferimos parte da alma do tempo energético quando criamos uma nova alma em uma criança? As crianças de Mitra são criadas diretamente a partir da alma do homem, enquanto uma criança normal ela é criada através da fisicalidade. O princípio de como as crianças de Mitra são criadas é essencialmente o mesmo que o das crianças do universo. Elas foram reunidas a partir dos campos do universo e não da fisicalidade do homem. E é por isso que essas crianças são únicas e são muito poucas, porque elas carregam toda a essência do universo. Para as crianças do homem, podemos ver as diferentes características de olhos azuis, cabelos castanhos, pele escura, ou o que quer que seja, e podemos rastreá-las até as raças com as quais elas se misturaram. Mas as crianças de Mitra não têm tempo físico, pois elas tomam a dimensão da vida no tempo da criação do universo. Elas estão no lado da energia e não no lado físico. A filha de Mitra é uma delas. Ela está entre vocês e ela vai virar esses planetas de cabeça para baixo no trabalho do universo. Ela vem da origem da criação. O homem tem que entender o verdadeiro significado do tempo. Nós categorizamos o tempo na dimensão da fisicalidade. Como sempre, nunca aceitamos que a alma é parte de nós, parte de nossos santuários internos, e é a criadora que mantém tudo junto. A alma por si só tem sua própria impressão digital genética, e isso indicará o tempo. Mas qual é a limitação de tempo da alma do homem? Como ela sobrevive no espaço do universo? Pode ser o início de outro ciclo de vida, um sistema solar ou outro universo? O Sol tem uma gemiosidade ou um segundo Sol? A criação funciona com base na gemiosidade. Quando a alma se separa da fisicalidade, ela precisa de outra alma gêmea para confirmar seu tempo e lugar e posição e posse, e não apenas em relação ao sistema universal, mas para manter sua própria vida. Esta é a realidade da alma gêmea, e não a fantasia romântica que o homem chama isso. Em essência, a energia da alma do homem chega ao destino como um pacote de energia e não tem dimensão de fisicalidade. Ela tem que interagir com sua alma gêmea para manifestar sua própria existência. Somos almas gêmeas neste planeta. Uma alma gêmea significa que é uma alma emparelhada que leva a criação e manifestação da confirmação da vida no novo lugar, posição e posse, e emoção, inteligência e iluminação. A interação da alma do homem com sua alma gêmea leva a criação da emoção. De que maneira elas irão girar? Como elas se sentem quando estão próximas uma da outra em posições diferentes? Quais são suas reações em relação às energias que cada uma carrega e aos destinos que criaram para si mesmas? Uma precisa estar dentro da outra ou elas podem simplesmente estar próximas uma da outra? Em que tempo elas querem estar e em que posição, entidade, posse, que é a força, elas se encontrarão novamente? A verdade é que a alma do homem é uma semente para a criação de outra dimensão no universo. Então, como ela escolhe o tempo e o lugar para se encontrar com sua alma gêmea para criar esse novo tempo e novo ciclo? A alma do homem não tem tempo e posse até que decida, de acordo com a força de seu campo e os campos de energia herdados sobre seu lugar para poder se manifestar e quais serão as suas necessidades e suas condições ambientais. Ela pode se manifestar contra sua galáxia, mas ela precisa se manifestar contra si mesma. Isso significa que ela precisa de uma alma gêmea para fazer isso. Isto é o que chamamos de alma da fisicalidade. A alma do homem por si só, sem a alma da fisicalidade em interação apenas com o ambiente, não pode manifestar uma fisicalidade. Essa é a essência da compreensão de uma alma gêmea e a essência de como ela escolhe seu tempo? Quanto tempo ela durará nesse tempo? O que leva ao ciclo de sua existência? Não haverá as mesmas rochas e rios na nova dimensão que ela cria, mas a emoção que ela carrega da fisicalidade do homem está dentro dela, como raiva, ódio, amor e carinho. É por isso que vemos tanta diversidade nas estruturas físicas do universo quando fazemos observações no espaço. Vemos estrelas voláteis ou calmas, estrelas que criam vida e nutrem a vida. O homem precisa encontrar respostas para todas essas observações. Hoje é um ensinamento de iluminação para aqueles que compreenderão o futuro da criação. De certa forma, você compreenderá sobre sua própria alma. Após 70 anos, pense em quanto tempo você ainda tem na fisicalidade. Mas na realidade, quanto tempo você já dedicou para sua alma existir no universo? Você diz que se tornou vegetariano, comedor de carne e outras coisas sem importância. Mas devemos considerar o quanto cada um desses comportamentos se enraizou e tomou ou deu as impressões digitais genéticas de nossa alma. Isso é extremamente prejudicial e danoso na vida física do homem. Talvez seja a hora de entendermos quanto tempo estamos reunindo para nossa alma existir no universo, em vez de quanto tempo temos na dimensão física aqui neste planeta. Estamos muito ocupados nos preocupando com as migalhas desta vida física em vez de ver a importância da alma do homem e nos prepararmos para a sua vida no universo. Devemos considerar a força do campo, o tempo e a dimensão que ela terá no universo. Estamos muito ocupados com o nada desta vida física do homem, que está realmente na dimensão da manifestação do estado da matéria. Talvez tenha chegado a hora da humanidade olhar para o tempo na dimensão do universo, não como o tempo de quantas rotações o planeta faz em torno do Sol. Quanto tempo leva uma rotação para nossa alma encontrar sua posição, entidade? O que acontece se ela ganhar força suficiente para se tornar uma semente para o universo? Em torno de que ela vai girar? Pelo princípio dos campos magnéticos ou uma energia, em que direção ou dimensão ela gira? E para qual criação ela fará? E quão perto ela precisa estar de sua alma gêmea? Qual será o tamanho do universo com o qual ela se gemeia? E a alma do homem amadureceu suficiente, reunindo forças de campo suficiente de qualquer universo de onde ela venha e do Únicos? O gêmeo do Criador é Mitra. Como rastreamos o tempo de nossa alma? Com o novo conhecimento da transmutação, compreendendo a dimensão da alma, podemos viajar pelo tempo do universo através da nossa alma. E é isso que fazemos na transmutação? É por isso que quando vamos a lugares do universo, onde nunca estivemos e vemos criaturas que nunca vimos antes, sabemos quem elas são? Talvez quando entendermos mais sobre a viagem no tempo e a evolução da alma do homem, entenderemos a verdadeira posição da alma do homem que recebe mais energia do universo do que recebe da dimensão da fisicalidade. Então poderemos rastrear sua ancestralidade, não a partir da costa leste da África, mas a partir do Criador e de como ela se tornou o que é. Na nova tecnologia espacial e no que preparamos para o futuro, seremos capazes de rastrear os campos da criação da mesma forma que rastreamos a ancestralidade do homem com o DNA. Usaremos a força do campo, a massa e o peso, mas na dimensão da energia e não no estado da matéria. Somos criados a partir do peso dos campos do universo pela interação de um com o outro. Nos tornamos massa sem a força do campo na energia, e isso é uma constante em todo o universo. Não precisamos medir a massa, mas medimos a interação energética dos campos magnéticos em movimento. O conhecimento virá através do conhecimento da comunicação, onde a emoção, a inteligência e a compreensão do mundo da criação se tornam a iluminação. E através da iluminação, do controle da iluminação e da compreensão do processo de criação do universo, criaremos o tempo. As emoções são fixas. A inteligência vem em uma dimensão diferente. A única coisa que pode mudar o tempo para a alma do homem é a iluminação. A verdadeira iluminação através das energias do campo do universo e o controle dos campos da energia do universo. Da mesma forma que o homem na dimensão da fisicalidade se ilumina e vê o tempo à frente. Se o homem aprender a acessar os campos originais do universo que não foram tocados pela interação com outros, ele será iluminado para ver o mundo da criação na totalidade. Ele se tornará parte do Yin e Yang, ou parte de Adão e Eva, e parte de tudo mais que o homem já fez para ser. Ele se tornará outro parceiro do Criador. Ele se tornará parte do Criador, pois foi criado por si mesmo. É como dizer... Eu reuni o suficiente para me igualar a você em força ou reuni o suficiente para ser igual a você? Eu reuni o suficiente do universo para me levantar, compartilhar, dar e me tornar parte da criação. Eu sou o Criador e eu crio para que eu seja que eu sou. O mundo do universo fica em pé em uma perna e o tempo, o lugar e os campos do Criador ficam em pé na outra. Toda a criação na totalidade é um conjunto gêmeo com os campos e a energia do Criador. É assim que a criação é criada. O que vemos como universo, Únicos e o resto da criação estão todos na totalidade do tempo e são um lugar. É a totalidade da emoção do gêmeo do Criador. Então imagine o que está dentro do Criador. Uma vez que o homem compreenda e chegue a esse ponto, então o homem será capaz de medir os campos magnéticos e a dimensão do caminho da criação e do tempo. Os 13 bilhões de anos-luz e outras coisas que nossos cientistas descobriram são literalmente uma partícula na escala de tempo da criação. Infelizmente, estamos ocupados com esse tempo de anos-luz, quando deveremos estar procurando o tempo da iluminação. Então entenderemos o verdadeiro significado da vida e do tempo. O tempo na dimensão do homem, tal como ele o criou, é muito flexível. porque ele trabalha com as menores frações e fricções da totalidade. Quando o homem aprender, ele compreenderá o verdadeiro significado da vida e do tempo. Quando o homem aprender sobre a verdadeira essência do tempo, ele seguirá o caminho para o Criador de uma forma muito rápida. Então ele saberá o tempo que sua alma terá antes de se tornar parte de outra estrutura de vida. É como transferir seu RNA e DNA para outra dimensão de RNA e DNA. Se o homem compreender isso, então ele vai descobrir que não existe tempo. O tempo é sempre zero, pois a cada passo e força, o homem inicia um novo ciclo de vida em diferentes dimensões e forças no universo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, que é atemporal e ilimitado. O homem tem que entender isso sobre sua alma. Nossa alma não vem do lado físico, ela vem do lado da dimensão da energia universal. E é por isso que no ponto de partida ela volta para onde veio. Ela foi criada reunindo mais campos do universo como um aspirador de pó. Então ela inicia um novo lugar, posição e posse, e emoção, inteligência e iluminação. Há um ponto que o homem compreenderá no tempo que se aproxima. O ciclo das energias que vem do homem levará à criação de informações mais avançadas no próximo ciclo. Então podemos nos perguntar uma coisa. Para aqueles que consideramos mais inteligentes, quanto tempo antes eles começaram e quanto mais eles reuniram para que os consideremos avançados? Não devemos olhar para a evolução de nossa fisicalidade, mas para a evolução de nossa alma e seu tempo, emoção, inteligência e iluminação. Agora você entende o quanto temos que percorrer e o quanto ainda precisamos aprender sobre o tempo. Vamos aprender como dividir o tempo. Como o tempo é dividido no ciclo da nossa alma. E qual é o tempo da posição e lugar do nosso Criador? A única maneira de mudarmos esse tempo é através de nossa iluminação. Isso traz todas as energias do universo, do físico e do não físico, para entender o funcionamento de ambos. É por isso que somos chamados de mensageiros, mensageiros universais, porque compreendemos ambos e vivemos em ambas as dimensões do tempo e da energia. Compreendemos que ambos precisam do tempo de sua própria maturidade, e é por isso que somos pacientes com o homem. E como compreendemos, o tempo para o homem ser iluminado está prestes a chegar, mas ele sempre foge da tarefa, pois ele gosta de permanecer mais na dimensão da fisicalidade. Talvez agora você compreenda quanto conhecimento o homem ainda precisa adquirir. Não observando as estrelas e o cosmos, mas sim observando as energias das estrelas e a energia de sua vida, como elas atravessaram os campos para chegar onde elas estão e para onde irão. Nunca questionamos qual é a origem de uma estrela, nós simplesmente aceitamos isso. Agora temos que fazer essa pergunta, porque a manifestação dela como estrela é o início do tempo para esse ciclo. E de onde ela veio para chegar a esse lugar? Como ela se tornou uma estrela? Isso não aconteceu da maneira que os cientistas nos ensinam hoje, reunindo qualquer coisa ali. Eles nem mesmo entendem isso. Em nenhum lugar do mundo da ciência de hoje, vimos a energia sendo transferida para uma estrela. Há muitas falácias e nenhuma verdade. O que está sendo aceito como verdade vem daqueles que não são alma iluminadas. Entenda a essência do tempo na dimensão dos campos e da energia, então você terá tempo e vida eternos, que não estarão ligados à dimensão da fisicalidade. Um desses testes é a transmutação. Você precisa confiar para se tornar a alma. Ser um motorista solitário no universo para a sua própria alma não é algo tão agradável. Precisamos confirmar a posição em relação a outro campo. Precisamos confirmar nossa iluminação de outro que é igual a nós do que chamamos de nossa alma gêmea. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão de ensinamento que está por vir. O caminho é através do tempo, do intelecto e da iluminação para o Criador. Todos esses ensinamentos dos últimos 10 anos amadurecerão no 12º ano. Então o homem será iluminado para o verdadeiro conhecimento de sua criação e não apenas o tempo na dimensão da fisicalidade, o som e a emoção do homem. Esteja pronto para entender mais sobre si mesmo e usaremos todas as ferramentas que o homem tem para trazer essa iluminação para entender a totalidade da criação. Neste planeta, como alguns da comunidade universal já foram iluminados e entendem a totalidade, mas dentro de seus próprios limites. Fim da parte 1 do Índice Rápido, do Workshop 594. Tem havido muitas perguntas sobre Mark Rae e os preços das ações. Esteja ciente que entenda que legalmente não podemos fazer nenhum comentário direto ou indireto sobre participação acionária e operação para indivíduos ou em particular, ou dizer o que pensamos sobre isso. Vocês têm que descobrir onde comprar suas próprias ações. Não sabemos quem é o proprietário das ações públicas, nem como elas afetarão nosso trabalho e como nosso trabalho afetará o valor das ações. Como um esboço geral do trabalho da Fundação Cash, era seu sonho como buscadores de conhecimento levar a tecnologia ao público para que se tornasse um conhecimento comum e que a humanidade tivesse as ferramentas para a sobrevivência. A única maneira de fazermos isso é através do braço financeiro da Fundação Cash, que é a Mark Rae. Nos próximos meses, vocês verão interações massivas com produtos e uso da tecnologia internacionalmente à medida que a lançarmos em colaboração e cooperação através do nosso braço financeiro. Não é mais apenas a Fundação Cash. É a Mark Rae que trará a comercialização de forma extensiva. Além da Mark Rae, criamos outras formas semelhantes com outras organizações, mas nos bastidores. Entraremos no mundo internacional das finanças, do comércio e da manufatura de forma pontual e muito eficaz. A tecnologia não levará anos e anos para ser lançada. Ela deve ser lançada em diferentes nações em menos de alguns anos. De certa forma, estamos usando o sistema para jogar com o sistema, porque entendemos como isso funciona. A Mark Rae será apenas um dos braços operacionais da Fundação Cash. Nunca estaremos diretamente envolvidos na fabricação, prestação de serviços e divulgação do conhecimento, mas manteremos o controle total por meio das operações que estabelecemos. Usaremos a Mark Rae para colocar tudo sob o mesmo teto, por assim dizer, e ter controle sobre isso. Precisamos urgentemente de apoio para colocar isso em operação e somos muito abertos sobre isso. Ainda não arrecadamos nem 100 mil e precisamos de pelo menos 1,2 milhão para fazer isso. Estamos tentando manipular as coisas o máximo que podemos, porque só temos mais 2 semanas para atingir essa meta. Se não alcançarmos, então fracassaremos e levará muitos anos para voltarmos ao ponto que estamos agora. Precisamos levar isso a um ponto de maturidade muito rapidamente nos próximos dias, para que possamos começar a mudança assim. Já demos o pontapé inicial para avançar na direção que queremos. E por favor, compreenda a urgência em que nos encontramos e, como buscadores de conhecimento, precisamos agir ou ficaremos estagnados por anos. Fala-se muito sobre guerra, ataques e tudo mais. Estamos cegos para isso. Isso não tem nada a ver com o nosso ciclo. Os cristãos, muçulmanos e judeus estão se atacando mutuamente por causa da inexistência da verdade ali. Esse é o problema deles. Começamos um ciclo que ultrapassa as coisas. E estamos sentados com uma nação que não está envolvida em nenhuma dessas coisas. É aqui que vemos a mudança chegando e estamos colocando nossos esforços lá, usando ambas as dimensões do trabalho. Portanto, por favor, não nos pergunte sobre o valor das ações da Mark Rae ou como você pode comprá-las. Elas foram alocadas de uma maneira muito específica para aqueles que nos apoiam. Todos vocês que serviram à Fundação Cash nos últimos 20 anos de diferentes formas receberão apoio suficiente de nós. Nós da Fundação Cash temos que permanecer muito imparciais e ao mesmo tempo muito corretos tanto com os buscadores de conhecimento quanto com o caminho que tomamos no mundo financeiro através da Mark Rae e de outras empresas como a Mark Rae que surgirão no futuro próximo. Quaisquer detalhes relativos a Mark Rae serão anunciados pela Mark Rae através da operação do mercado de ações americano. Sabemos o valor das ações e qual será. A razão pela qual o valor das ações não reflete os números reais é porque as coisas foram configuradas de forma errada. Agora começamos a resolver e limpar isso. Há problemas que não têm nada a ver com a forma como trabalhamos, mas têm a ver com o mundo financeiro. E é por isso que precisamos de dinheiro para resolver essas coisas, para que possamos assim seguir em frente. Eu sempre encontrei uma maneira de fazer isso e tenho certeza de que encontraremos maneiras de fazer isso agora. Por favor, não me escrevam pedindo para guardar algumas ações para buscadores de conhecimento. Aqueles que oferecerem o valor real receberão algumas ações. Nosso silêncio é nosso conhecimento, não é nossa fraqueza. Vemos muitas pessoas brincando com as ações na Bolsa de Valores e essa é a prerrogativa delas. O verdadeiro valor das ações não é o que está sendo negociado no mercado, mas temos que cumprir a lei. Muitos buscadores de conhecimento que nos apoiaram verão os frutos de seu apoio. A única maneira de fazer isso é chegar à posição certa. E é por isso que precisamos do dinheiro. Então o resto é para nós avaliarmos e desenvolvermos. Começamos a evolução em direção à paz mundial por meio da tecnologia. Não é algo que faremos no futuro. Colocamos isso em uma base sólida e isso tomará sua própria forma. Não importa se estou aqui ou não, isso ainda continuará. A tecnologia está agora em uma base muito sólida para ser comercializada e também será feita adequadamente por outros fora da Fundação Cash. A Fundação Cash será uma provedora de conhecimento e não estará no mundo da fabricação e do resto. Estamos colocando isso nas mãos de especialistas de todo o mundo para fazer. Pergunta para o Sr. Cash. Em nosso trabalho diário com o plasma, a gemiosidade é um grande conceito a ser levado em consideração. Você poderia nos dar um pouco mais de entendimento sobre isso? Sr. Cash responde. Na compreensão da gemiosidade, há uma conservação de energia como no estado da matéria e uma conservação dos campos magnéticos. Isso significa que dentro de um ambiente, nada se perde e a essência ou energia de tudo é utilizada, mas é reciclada em diferentes formas e formatos ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se você assar um bolo, todos os ingredientes utilizados para fazer o bolo permanecem ali dentro dele. A essência energética de todos os ingredientes permanece no bolo, embora possa mudar de forma quando você o mistura com água. Este é o princípio da conservação de energia. E este mesmo princípio se aplica ao que chamamos de gemiosidade. O que você coloca na forma de bolo vem de todos os diferentes ingredientes, mas na totalidade do bolo, a massa e o peso permanecem os mesmos, independentemente de como os ingredientes se transformaram. Você pode adicionar mais coisas à gemiosidade, mas uma vez que está dentro, a essência da energia permanece sempre a mesma, embora os ingredientes possam se transformar em outra coisa. A totalidade do que está lá é sempre conservada e não pode mudar. É assim que o universo e a criação funcionam. Vemos diferentes galáxias, estrelas, vidas, ovnis e coisas diferentes dentro da panela do universo, mas todas elas permanecem dentro dessa panela e a totalidade dela não pode mudar. Não pode trazer algo extra de fora para dentro. Você faz um gêmeo da totalidade com o que você tem, mesmo que tenha tirado parte de outro lugar para adicionar no início. Isso é, em essência, o mundo da criação e da gemiosidade. Você ainda pode dividir e mudar as coisas, mas tudo permanece o mesmo dentro dessa panela ou universo. Você pode cortar o bolo ao meio ou o que quiser, mas no final, a totalidade do que está lá permanece sempre a mesma. Isso não pode mudar. A totalidade está na conversão de energia ou matéria. Uma vez que todos os ingredientes são misturados com o líquido, eles não podem ser separados. O líquido é a vida do Criador, a essência da energia dele. A quantidade de líquido que você coloca na panela resulta em diferentes misturas de massa, que podem ser massas sólidas e espessas, ou você pode torná-las aquosas. Depende de quanto amor, quanto leite você coloca nela. Esse leite é o amor do Criador. Uma vez misturado com o amor, você não vê os ingredientes porque eles estão cobertos pelo amor, a essência do leite. Mas, na verdade, o líquido estava na mesa desde o início. É assim que funciona a gemiosidade. A essência da gemiosidade é que não importa o que ou como você mistura, o que está na mesa é a totalidade do que entra nela e isso é constante. Então você faz um gêmeo disso. A massa que você vê como alma da fisicalidade e os ingredientes são a alma e a interação de ambas lhe dá o bolo, que é a manifestação. Você decide quanta farinha usar e como dividi-la, e então você faz um gêmeo disso. Mas em essência tudo faz parte do mesmo bolo e é o amor do Criador, a essência dos campos e energia dele. Ele dilui de uma forma tão vasta que você não consegue reconhecer mais o que é o que. Mas se você entrar nos detalhes, você pode encontrar uma pequena parte que é a farinha, outra parte que é o açúcar, etc., mesmo que esteja diluído. Pergunta para o Sr. Cash. Quais são os diferentes tipos de sonhos e todos os sonhos são considerados como viagem da alma? Sr. Cash responde. Já explicamos isso antes. Existem dois tipos de sonhos, um em que a alma do homem interage com o universo e outro em que ela interage com a alma da fisicalidade. É fácil reconhecer os sonhos em que a alma do homem interage com a alma da fisicalidade, eles são sobre a dimensão da fisicalidade do homem. O que chamamos de sonhos espirituais são aqueles em que a alma do homem interage com a alma do universo e esses são raros, geralmente trazendo algum tipo de iluminação. Para o sonho físico, durante o dia você fala sobre um gato e à noite você sonha com ele. Esses sonhos têm a ver principalmente com as energias da fisicalidade, da alma da fisicalidade do homem, e deixam uma marca nas emoções, na memória, e é assim que e por que nos lembramos deles. Sonhos de iluminação são quando nos separamos da fisicalidade e eles estão profundamente enraizados na compreensão da operação do universo da criação. É importante notar que os sonhos físicos têm acesso à parte dos campos da dimensão da alma, e eles podem levá-lo a ver sua mãe que morreu há anos e outras coisas. Nesses sonhos você se conecta à alma que você vê, e do nosso ponto de vista, há uma linha clara entre esses dois tipos de sonhos. Na transmutação, usamos os sonhos onde a alma da fisicalidade permanece conectada à alma do homem, e dessa forma você não pode se perder no espaço porque as almas não se separam. Há outro tipo em que a alma do homem viaja pelos campos universais e alcança as profundezas da criação. Nesses tipos, você volta com a iluminação porque você vê mais. Quando a alma interage com a fisicalidade, você se ilumina sobre a dimensão física. Os profetas, eles viajam na dimensão dos campos. Nessa dimensão, eles veem as fraquezas do homem no nível da alma, e quando voltam, eles podem abusar do homem. E é realmente um teste para eles. Testamos o calor do fogo para ver se ele pode derreter o ouro. E testamos o homem com ouro para ver em que ponto ele derrete quando colocamos o ouro em suas mãos. O teste da alma é quando você entra em contato com o Criador, então vemos como isso derrete pela sua entrega. Mas esse é um sonho diferente. Aqueles que são criados através da alma, como as crianças de Mitra, sonham nessa dimensão do Criador. Eles são iluminados o tempo todo pelo conhecimento do Criador. Quando você vê a iluminação. Quando você os compara com o homem de conhecimento neste planeta e aqueles no resto do universo, você percebe o quanto somos físicos. E os físicos são sempre arrogantes, e os verdadeiros são generosos. É por isso que quando professores e líderes pensam que entendem um pouco, eles se tornam arrogantes, porque eles acham que somente eles sabem e os outros não. Através da experiência, você pode distinguir entre os diferentes tipos de sonhos quais são da alma do homem e a alma da fisicalidade, os da fisicalidade. Com conhecimento, você pode facilmente determinar quais são quais. Não olhe para os seus sonhos apenas como um sonho. Se você sonhou com um gato, então procure na sua memória e descubra se você estava discutindo sobre gatos ou interagiu com eles recentemente. Então, esses são sonhos entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade, e esses sonhos constituem 80% ou 90% dos sonhos que temos. Se você sonhou com sua mãe, então procure em sua memória, talvez em algum lugar no fundo de você, você estivesse sentindo falta dela. Mas você esqueceu que tinha essa intenção de criação. Há uma compreensão ainda maior e é: por que você veio a sentir que sentia falta da sua mãe? A alma dela enviou uma mensagem para você? Fisicamente você não estava ciente disso, mas no nível da energia, ela pode ter querido falar com você. Pergunta para o Sr. Cash. Vários buscadores de conhecimento estavam preocupados com o que está acontecendo no mundo agora. Um deles estava chateado porque vê tumultos e guerras acontecendo em todo o mundo, ódio, racismo, em todos os lugares, testes de armas e milhares de pessoas sendo mortas a cada hora. Enquanto Donald Trump está rindo, voando em um helicóptero e dizendo às pessoas para perfurarem em busca de petróleo, carvão e outros combustíveis fósseis. Quando isso vai parar? Um outro buscador de conhecimento estava preocupado que Israel possa atacar Irã em breve e, nesse caso, será que o Irã será capaz de se defender com a tecnologia do plasma, neutralizando seus mísseis assim que eles aparecerem? E outra pergunta era: é verdade que Israel está prestes a atacar o Irã? E você sabe por quê? Você pode comentar sobre essas preocupações e perguntas? Sr. Cash responde: as situações no mundo são criadas principalmente pelos líderes mundiais internamente para o próprio uso e abuso deles. No entanto, se olharmos para o mundo como um todo, 95% ou mesmo 99% do mundo é pacífico. Neste momento, temos dois pontos críticos, um na Ucrânia e outro no Oriente Médio. Ambos são financiados e alimentados pelo Vaticano. São guerras religiosas e são apoiados nos bastidores, escondidos do público. Nas últimas horas, as notícias dizem que agora existem documentos nos jornais que provam que o chefe da IAEA está trabalhando para a Mossad de Israel. Agora, pela primeira vez, temos provas disso, mas sempre suspeitamos que alguém nos escritórios da IAEA estava passando informações para Israel para matar cientistas iranianos e de outros países. Os israelenses não matam apenas iranianos, eles matam muitos cientistas em todo o mundo. Eles trabalham para outros. Foi assim que o Irã perdeu seus engenheiros nucleares. E há pessoas dentro do Irã que são pagas para ajudá-los. Os 30 mil informantes no Irã receberam um ultimato no início deste ano. Se não conseguirem uma mudança de regime até o final de 2025, seus nomes serão divulgados pelo FBI ou pelo Pentágono. Agora sabemos que eles têm uma operação enorme dentro do próprio Irã. Por outro lado, temos um psicopata sentado em algum lugar que causou as guerras no Iraque, na Líbia e no resto do mundo, porque todos estão ganhando dinheiro com isso. Não podemos impedir isso. Isso é alimentado e incentivado pelo Vaticano. As guerras no Oriente Médio e na Ucrânia são, na verdade, guerras religiosas e serão o começo do fim para eles mesmos. Por que nos últimos dias Israel de repente se tornou tão quente? É muito simples, mas sem o conhecimento do público. Nos últimos 3 meses, a inteligência iraniana conseguiu retirar algo como 2 caminhões cheios de documentos físicos de Israel. Além disso, eles têm informações cibernéticas. Essas informações foram divulgadas na imprensa iraniana, mas não serão conhecidas pelo mundo fora disso. E com esses documentos, eles podem localizar cada uma das cerca de 90 ogivas nucleares em Israel. Está tudo preto no branco. Eles também têm acesso a toda a vida privada de Netanyahu, incluindo suas amantes, transações bancárias, e tudo isso está em sua própria caligrafia. Não são alegações isso. Eles também têm acesso a todos os planos e a forma como os europeus ajudaram Israel a construir uma bomba nuclear e tudo mais. Este vazamento de informação levou Israel a agir, porque agora os iranianos sabem a posição exata de todas as suas ogivas nucleares. Eles não podem simplesmente mover essas ogivas para outro lugar. Eles não têm espaço, então será fácil rastreá-las. O outro problema é que o Irã anunciou que compartilhará esse conhecimento com outros. Os russos agora têm a localização de cada míssil israelense. O que você acha que Israel vai fazer? A mão do Ocidente está literalmente quebrada com essa divulgação. Esses documentos incluem tudo, todos os detalhes da história nacional e médica de Israel. Eles têm informações sobre bancos, cofres, tribunais, assistência social, com seus endereços e seus apoiadores e de onde vem o dinheiro. No Ocidente, eles não vão te contar isso. Isso foi anunciado no Irã por volta do dia 6 de junho. Muito em breve, Israel e os Estados Unidos terão que tomar uma atitude para atacar o Irã. As informações incluem onde tudo está localizado, todas as casas, oficiais e funcionários que lidam com material nuclear ou estão envolvidos nas Forças Armadas com seus nomes, filhos, contas bancárias e tudo que está nas mãos dos iranianos. Se bombardear os locais nucleares, as ogivas não detonarão e o vazamento de radiação permanecerá local em Israel. Parte dessas informações mostra o envolvimento de Trump. É por isso que, de repente, do nada, de acordo com as notícias, os americanos estão retirando todo o seu pessoal do Iraque e dos Emirados Árabes, mas eles não dizem o motivo. O chefe da IAEA, o Sr. Grossi, não tem direito de conduzir negociações porque ele é membro da Mossad israelense. Há documentação física para provar isso e não são acusações. Ele passou informações para matar cientistas iranianos. Os israelenses têm que atacar agora porque suas cartas foram reveladas. Aconselho tomar uma atitude diferente. Temos que esperar para ver e o movimento é inevitável. Aqui o Rick pergunta: o que a alma pensa? Ou qual é o tempo da alma em todos esses eventos? A alma está interagindo com esses eventos de alguma forma ou é imparcial e não age? Sr. Cash responde: essas coisas fazem parte da maturidade da alma e para o homem se afastar delas. Tenho observado isso há muito tempo. Internacionalmente, em todo o mundo, não vemos guerras. Por exemplo, o que aconteceu entre a Índia e o Paquistão terminou em poucas horas. A Índia se rendeu devido à superioridade da China. A China tem um princípio diferente em relação à guerra. Eles querem unir todas as nações, mas da maneira do novo tipo de comunismo aberto que eles têm na China hoje. Eles têm um sistema de livre comércio. Por outro lado, os Estados Unidos e a Europa controlam a mídia mundial e exageram tudo em relação a esse pequeno pedaço de terra chamado Israel. Eles transformam isso em algo importante através da cobertura jornalística. Mas isso em Israel não importa e realmente para países como a China, Índia e outros. Os russos e africanos não são afetados por isso. Então o Ocidente usa a CNN para transmitir seus desejos, mas são apenas 8 milhões contra uma população total de quase 9 bilhões. Eles fizeram dessa região o centro agora. A verdade é que o resto dos 7,988 bilhões deste planeta estão se desenvolvendo, crescendo e se expandindo pacificamente. E eles toleram que as crianças brinquem ali. Os outros 99% da população mundial estão crescendo extremamente rápido, especialmente no que diz respeito à compreensão das novas tecnologias da ciência, e com isso vem a iluminação. Talvez seja a hora de mudar a dimensão e a direção das pessoas. Por que temos que ouvir o que está na CNN ainda? Por que temos que ouvir qualquer notícia americana? Eles têm seus próprios problemas internos que parecem não conseguir resolver. Quando esses supostos líderes se reúnem, é como mafiosos se encontrando e dizendo o quanto eles são importantes. Veja o crescimento e a evolução da inteligência no Brasil, Canadá, China, Japão e Índia, e você verá o quão rápido a humanidade está crescendo. Nem tudo gira em torno desse pequeno grupo de judeus. Na verdade, eles não são judeus, são um grupo de ucranianos e europeus do Oriente que foram trazidos para Israel. Esses mesmos caras estão lutando tanto na Ucrânia quanto em Israel. É até mesmo o público que é a origem de todos os judeus de Israel é ucraniana, polonesa e do resto da Europa Oriental. Apenas ignore o que vem, porque nem sempre é a verdade. Houve uma conversa aqui sobre não precisar comer usando gancho, e um buscador de conhecimento perguntou se ouvir o workshop de buscador de conhecimento resultaria em não comer. Mas isso foi em referência a alguns meses atrás, quando o Sr. Cash disse que eles ligariam os sistemas durante o workshop em segundo plano e algumas pessoas parariam de comer. Alguns buscadores de conhecimento deram testemunho sobre comer menos e não sentir fome. Alguns usam o gancho de comida da Fundação Cash disponível na loja da Fundação Cash também tiveram bons resultados. Aqui o Sr. Cash continua e diz: há muitos buscadores de conhecimento testando isso e outros que passaram pelas sessões de voo e alguns deles perderam totalmente o apetite. Outros perderam muitos seus vícios. Isso não acontece por coincidência. Aqui o Sr. Cash parecia dizer que eles não ligariam os sistemas durante o workshop, pois vocês têm que se iluminar por si mesmo e não por nós criando as condições para isso. Não ficou muito clara essa parte aqui. Houve um conselho para aqueles que estão tentando parar de comer usando os gans. Você tem que mudar continuamente os campos à medida que eles se esgotam. Você precisa reabastecer os campos com novos gans e com misturas diferentes porque seu corpo se acostuma sempre com a mesma mistura e fica então saturado por esse espectro de campos. Você precisa mudar os espectros de campo com frequência para não ficar deficiente em certos campos. Para se alimentar através dos gans, você precisa aprender sobre quais espectros de energia você precisa e como fazer diferentes misturas. Você pode até colocá-los em posições diferentes para que interajam de maneira diferente e criem assim um novo espectro de campos. É como se você comesse a mesma carne todos os dias. Seu corpo ele fica saturado com esses espectros de campos. Então ele tem que convertê-los. O mesmo se aplica ao copo da vida e àqueles que tomam a mesma água de gancho todos os dias. Você precisa de diferentes níveis de energia. Não dependa sempre da mesma água de gancho. Você tem que mudá-la. É por isso que durante o vírus, o copo pode se tornar menos eficaz. Você tem que entender como a criação funciona. Aqui o Sr. Cash explicou que a vitamina C tem diferentes níveis de energia. Não é apenas a vitamina C, mas nossos cientistas não entendem isso. Portanto, tomar apenas um nível específico de energia da vitamina C logo vai saturar nosso corpo com ela. É por isso que consumimos diferentes alimentos, como frutas, nozes, carnes e outras coisas o tempo todo, para obter um espectro mais amplo de seus níveis de energia. Existem pelo menos 40 a 50 diferentes níveis de energia de cálcio que o corpo usa. Há cálcio nos ossos, células, líquidos e solidificação das células para os órgãos, e cada um deles tem um tipo diferente de cálcio. Se você tomar sempre o mesmo comprimido de cálcio, ele não funcionará e causará deficiência em certos tipos de cálcio e outros problemas também. O Sr. Cash explicou novamente aqui sobre os perigos do uso da pasta de dente. Você pode ver os ensinamentos anteriores para ter mais detalhes sobre isso. Basicamente, quando você coloca a pasta de dente com todos os diferentes produtos químicos concentrados e outras coisas que tem nela, o corpo ele recebe a informação de que esses produtos químicos estão entrando. Então ele começa a esgotar os tecidos dessas químicas porque ele está esperando um novo suprimento ali. Então você cospe a pasta de dente e os químicos. Com o tempo, isso cria deficiências e doenças no corpo. Com sua pasta dente, você está gerando dinheiro para os médicos e criando suas próprias doenças. Aqui o Sorcast fala sobre o uso de ervas e sugere o uso de chá de cravo para infecções urinárias em vez de antibióticos. Se você ferver cravo a uma temperatura muito alta, criará uma energia gás que atinge 100 vezes e não causa nenhum dano ao corpo, porque é feito de parte do corpo isso. No espaço, não temos produtos químicos para deter vírus. Nós fazemos isso através de nossa energia. O novo vírus está se espalhando rapidamente na China, mas eles transformaram em uma infecção em vez de um vírus. Desta vez, o jogo do Sr. Bill Gates e da Organização Mundial de Saúde não vai funcionar, porque os chineses estão lidando com isso de uma maneira diferente. 100 mil pessoas morreram nas últimas semanas, mas é chamado de infecção e não de vírus. A OMS criou uma grande coisa a partir do vírus. Agora o jogo acabou. Bill Gates está fugindo. Temos que estar prontos para isso e entender como isso funciona e quais efeitos isso tem. Não precisamos todos nos tornar médicos, mas temos que entender a medicina da vida, da nossa própria vida. Da próxima vez que você pegar uma escova de dente, pense no que você está fazendo a si mesmo. Depressão, ansiedade e outras doenças. As energias que você coloca em seu corpo são usadas para absorver a energia do universo. Você encontra uma maneira de alimentar a alma, de trazer energia para a alma e expandi-la. É isso que fazemos na transmutação com os fones de ouvido e o resto você faz. Então você encontrará uma nova dimensão do tempo. Pergunta para o Sr. Cash. Os carros de plasma serão comercializados em breve? O Sr. Cash responde. Isso não se aplica apenas à tecnologia da Fundação Cash, mas a muitas outras que mudarão o equilíbrio do controle financeiro e da política no mundo. Não é tão fácil divulgar essas tecnologias, a menos que você encontre um atalho. O custo de construção e operação do carro de plasma será muito baixo e não haverá combustível, eletricidade ou nada. O mundo da economia e da política quer ganhar dinheiro e isso mudará toda a estrutura financeira. Esse será o maior problema quando lançarmos o sistema de plasma. No momento em que o fizermos, por exemplo, a China não terá mais poder econômico sobre o Irã, o Oriente Médio e metade do mundo que compra petróleo deles, porque ninguém precisará mais de petróleo. Muito provavelmente, as empresas de transporte afundarão todos os seus navios. E países como Catar, que prosperam e dependem do gás, de repente não terão mais voz. Essa é uma parte do problema. Então, os sistemas de satélites de comunicação multibilionários se tornarão inúteis. Existem cerca de 15 mil satélites em órbita e eles planejam aumentar esse número para cerca de 30 mil, todos conectados à IA. Então, todos poderão conversar com todos. A nova tecnologia de plasma que mostramos na China não precisa de satélites. Então, o que acontecerá com os 15 mil satélites? Eles querem impedir que a tecnologia seja lançada. O mundo das finanças não pode ter perdas enormes. Então, eles impedirão que tecnologias como essa surjam tão rapidamente. A menos que você encontre uma maneira de superar isso. E nós encontramos uma maneira. E é por isso que continuamos pedindo que vocês nos ajudem com os 1,2 milhão para que possamos assim trazer a mudança. Isso será feito por meio da ciência, da tecnologia e da compreensão do mundo do comércio. Não há outra maneira. Às vezes você leva anos para correr 1.000 milhas e às vezes você pode saltar essa distância em 1 segundo. Não encontramos uma maneira, em vez disso planejamos uma maneira de chegar lá e agora é hora de chegar lá. A razão pela qual perdemos tanto dinheiro no passado foi para chegar a este ponto. Agora, pela vontade de Deus, estamos aqui. Os carros de plasma estão em cima da mesa hoje. Mas será que as economias mundiais, os poderes financeiros e políticos permitirão que isso aconteça? Quando estávamos prestes a mostrar isso pela primeira vez em 25 de novembro de 2011, eles bloquearam tudo e nos transformaram em criminosos e tudo mais. Nós viemos do Criador e nós governamos. Mas fazemos isso da maneira deles, pois se lutarmos contra eles, eles sempre encontrarão algo. Quando eles se destroem por dentro, então uma história diferente. Eles estão se destruindo por dentro. Em 5 minutos eu posso liberar a tecnologia na internet e você pode facilmente construir o sistema e colocá-lo em seu carro. Então veja se você precisa dos magraves. Através do magrave, mostramos a você o poder da energia para que você assim pudesse entender. O homem teve que passar por esse processo de ensino e amadurecimento nos últimos 10 a 12 anos e nós completamos essa parte. Você aprendeu a se separar do lado da matéria e ver o lado da energia. E agora temos uma maneira de fazer isso. Fizemos um tapete voador persa. Você verá e entenderá. O custo do carro não deve ser superior a alguns milhares de dólares para construir. Você está apenas comprando uma caixa com móveis dentro. É como uma casa, mas se move. Com os novos drones de plasma, não precisamos de navios e podemos entregar produtos manufaturados em qualquer ponto do mundo em segundos. Mas os governos não gostam disso, porque o transporte marítimo é uma grande fonte de renda e controle para eles. O carro de plasma trará a mudança, mas os governos e as economias têm que permitir isso, porque o controle financeiro e político vem junto com isso. Os governos não gostam de ver isso acontecer, mas nós temos um plano e sabemos como fazer isso, e estamos aqui para concluir isso. Mas ainda estou com um déficit de 1,2 milhões, como já disse abertamente para vocês. E cabe a vocês nos ajudar a chegar lá. Se não nos ajudarem, teremos que ver o que acontece com o resto. Somos uma fundação e colocamos tudo o que temos nisso, e são vocês que serão beneficiados por isso. Aqui o Rick diz: sim, definitivamente é um grande desafio com todas as entidades mundiais que estão essencialmente envolvidas e não conseguem mudar os seus hábitos tão rapidamente. Elas são como aqueles grandes navios no oceano que não conseguem virar muito rapidamente. Precisam de muitos quilômetros apenas para parar. Sr. Cash responde: quanto maior o navio, maior é o círculo necessário para virar. Lembre-se de que 99% de nós, como raça humana, estamos vivendo uma vida pacífica pela primeira vez. São os outros 1% que estão causando os problemas, e eles são, na verdade, insignificantes. Eles estão tentando se mostrar como sendo muito importantes. A China, a Índia, o Brasil e todas as nações da África estão trabalhando duro e mudando muito. Aqui o Sr. Cash fala sobre a situação que os Estados Unidos impuseram ao Irã com sanções e como eles forçaram as outras nações a boicotar o Irã. Então eles agiram pelas costas e assinaram memorandos de entendimento que eles facilmente transformaram em contratos com o Irã quando decidiram suspender as sanções. Os americanos eles saíram com bilhões e criaram cerca de 15 milhões de empregos nos Estados Unidos com isso. Para fazer isso, eles enganaram seus aliados europeus. Agora os europeus ficaram espertos e fizeram seus próprios acordos com o Irã. Há mais discussões que você pode ler por conta própria sobre isso. Pergunta ao Sr. Cash: eu sou da Ásia, onde chove muito, e há muitas árvores também. E nossa vila está cheia de mosquitos que causam muita malária nas crianças. Tentei usar o gancho CO2 com limão e capim-limão, mas não funcionou. Como conseguir um ambiente livre de mosquitos? Sr. Cash responde: você cometeu dois erros. Em primeiro lugar, você precisa usar o ganho de cálcio, CO2 e CuO, e precisa usar cada um de seus aminoácidos. A razão pela qual você não consegue se livrar dos mosquitos na maioria das vezes é porque você não coloca nenhum aminoácido ali. Você pode produzir um aminoácido separadamente e então continuar reabastecendo seus ganhos com aminoácido fresco. Isso criará uma conexão com a estrutura do animal. O cálcio é o coletor do conteúdo da estrutura, então use seu capim-limão, gengibre ou o que mais você quiser. Você tem que fazer essa conexão através do aminoácido, e você pode usar qualquer outra coisa que quiser além disso. O cobre é necessário porque, em uma certa força, ele mudará a estrutura do ambiente para permitir a existência da vida. Você também pode fazer o mesmo com magnésio, mas isso também pode afetar as emoções na casa. Ele traz estabilidade e tem outros efeitos também. Quando usar limões ou qualquer outra coisa, certifique-se de usar o óleo que é um aminoácido e não apenas o suco. Sempre inclua o óleo dessas coisas. A conexão do óleo pode significar a diferença entre funcionar ou não funcionar. O óleo deve estar no suco, na mistura de ganhos. Isso não significa que sempre funcionará, mas você precisa encontrar a força que é eficaz para aquele ambiente específico. Sempre use materiais locais. Quando as pessoas, especialmente crianças, têm asma ou problemas pulmonares, o melhor a se usar é o mel local, e é melhor se ele for cru. Como as abelhas coletam tudo do ambiente, essas pequenas doses trazem imunidade. Esse é o mesmo princípio que eles usam com injeções. Eles administram pequenas doses do vírus para que seu corpo desenvolva imunidade. O mel local é especialmente bom para desenvolver imunidade em crianças pequenas. Elas recebem uma mistura de todo o ambiente. Você pode dar a elas uma ou duas colheres por dia. Não ferva o mel no leite ou em qualquer outra coisa. Dê a elas o mel cru e deixe que elas o digiram através do próprio sistema delas. Isso as conecta ao ambiente. O mesmo vale para adultos. Muitos de nós somos picados por mosquitos por causa de nossas emoções. Eu viajo pela África há décadas e nunca fui picado por um mosquito. Tenho tido sorte até agora. Pergunta para o Sr. Cash. Que gancho pode ser usado para proteger as plantas da geada? Sr. Cash responde. É verão, então você deve estar no hemisfério sul. Existem maneiras totalmente diferentes de fazer isso usando gancho. Você tem que mudar a temperatura do solo. Use gãs seco ou use gãs com equilíbrios extremos diferentes que criam um fluxo de campo. Você pode usar dois gãs diferentes com fertilizantes e criar uma diferença de força de campo entre os dois. Se você tem um gãs de cobre de 60 e quer aumentar a temperatura do lado da planta, você precisa criar um fluxo nela. Então tente colocar uma mistura de gãs entre 120 e 130 entre as árvores. Os buscadores de conhecimento precisam entender todo o processo e como ele funciona e não apenas copiar as coisas. Me incomoda como vocês às vezes não querem aprender. Se você pendurar um gangue de CO2 na árvore, então entre as árvores pendurar um gangue de zinco ou de cobre, que seja de 180 a 200, a energia que vai da força mais alta para a mais baixa criará uma transferência de calor. Assim as plantas não morrerão de geada. Ou faça o que os franceses fazem com as uvas. Eles borrifam água nelas e as congelam. Nos incomoda muito quando buscadores de conhecimento ficam apenas na superfície do conhecimento. Por que vocês não querem se aprofundar nele? Vocês ficam felizes com o macaco vê e o macaco faz. Entendam a tecnologia. Tive que repetir essa informação simples muitas vezes hoje. A energia é campos magnéticos em movimento. Você bloqueia a energia do mais alto para o mais baixo, e então ela tem que se liberar, e isso cria calor. O calor não precisa estar na temperatura, ele pode alcançar a alma da planta. Isso é, na verdade, melhor do que aquecer a estufa. O conhecimento tem que atravessar não apenas quando convém a vocês aprender algo. Aprendam a totalidade disso. Ainda estamos pedindo seu apoio. Precisamos do apoio para concluir nosso trabalho. E agradecemos àqueles que estão nos apoiando de diferentes maneiras. Muito obrigado e até a próxima. Fim do Índice Rápido. Do workshop 594.